coração vadio. A dor fica no peito e o sentimento frio. Esquece o coração do amor de brincadeira. Só temos a saudade como companheira. Foste assim brincar, meus olhos, naqueles olhos, me perdi naquele olhar. Foste assim brincar, meus olhos, naqueles olhos, me perdi naquele olhar. E agora